Aham, uhum. Família profecia, Deus é mais. Pode crer, Deus é mais, pode crer. Deus é mais, Deus é mais. Deus é mais, vem entregar jamais. Deus é mais, Deus é mais. Na vida vive o medo, sei que a morte predomina, mas a sujeira deste mundo aí não me contamina. A guerra da favela é que atinge a classe alta. Estoura o blindado, hey, replay, sente a bala. A faca na garganta e revolta de um povo que sofre com a miséria e clama por socorro. Já vi muitos se iludirem, não é isso que espero. A fome e a ganância os levaram ao cemitério. Meus irmãos e irmãs estão todos se perdendo, seduzidos pelo inferno. De Deus não esquecendo. Só lamento pra quem passa o duro sofrimento. É que o maior grito de dor está contido no silêncio. A profecia se cumpre, traça duas trajetórias entre o bem e o mal, entre as trevas e a glória. Pois não te pode crer, tem a esperança. Bem-aventurado que espera e não se cansa. A Bíblia é a chave, fiel é a verdade. Quem luta recebe, é o que bate, se abre. Deus é comigo, sua espada é minha guarda. Sua justiça é fiel, nada mais não vale. A esperança nunca morre, cê tem fé, corra atrás. A vida tá difícil, só que Deus é mais. Televisão, carro, fama, não me ilude mais. Sei. Deus é mais, Deus é mais. O inferno não me compra, eu não me venda, Satanás. Ei. Deus é mais, Deus é mais. A guerra não me atinge, em Cristo eu tenho paz. Sei. Deus é mais, Deus é mais. Firme na fé, me entregar, eu jamais sei. Deus é mais, Deus é mais. Difícil é viver neste inferno. É como estar morto de olhos abertos. Tento acordar deste horrível pesadelo em que a angústia percorre meu corpo inteiro. Lágrimas escorrem pelo meu rosto, a esperança se desfaz pouco a pouco. É mó sufoco, preciso de socorro. Senhor meu Deus, envia-me socorro. Dor é profunda. A dor é profunda, certo? É só ilusão aí fora. Jesus foi o melhor pra sua vida. Se liga na ideia. A dor é profunda, o mundo é de ilusão. Sexo, droga, fama, rede, pop e paladão. O inferno só engana, sua viagem é uma cilada. Um, dois, fácil rouba sua alma. A fé morre, a vida vai à vala. Nas ruas o demônio te quadra e te mata. Reduzidos ao fogo e teme eternamente. Tipo olho por olho, tipo dente por dente. Sodoma, Gomorra, agora está de volta. Reconstituída a antiga toda história. Mas não me afeta o lixo deste mundo. Conheço a verdade, por isso não me iludo. Na fé, vi meu sonho, aqui espero em Cristo. Morre a minha carne, mas vive o meu espírito. Clareando a maioria, rejeitando a Satanás. Sei que Deus é mais, sei. Deus é mais. Televisão, carro, fama, não me ilude mais. Sei. Deus é mais, aham. O inferno não me compra, não me venda, Satanás. Sei. Deus é mais, diz. Deus é mais. Salve, salve, família profecia. Boa, agradece. Valeu, tá aí, firmeza.